você sente saudade? Pessoas? Momentos? Sentimentos? É, um dia tudo acaba. Queria ter o poder de poder parar o tempo, evitar despedidas, lágrimas e sofrimentos, só ampliar o momento pra que ele se repita, sendo a realidade do resto de nossas vidas. Mas é, a vida é feita de fases, não importa a duração, mas sim a intensidade. Se aconteceu uma vez, ou então várias vezes, se durou muito tempo, ou só alguns meses. Às vezes bate a deprê e a vontade de chorar, quando vejo que você tá longe demais pra eu te abraçar. Porque tem que ser assim, me pergunto por que de hoje eu ter que fechar meus olhos pra te ver. Seu retrato na minha mente é pintado pela saudade. Agora é sonho, o que antes era realidade. Isso me fez perceber que o tempo não para, não. E o que parecia ser eterno um dia acaba, ficando eternizados nas fotos e na mente. O sentimento é triste, mas é bom quando se sente. Não sei se cê me entende, é tipo a confirmação de que valeu a pena, de que não foi em vão. Vou lembrar do passado, vou lágrimas vão cair, mas vou sorrir. Dias felizes sei que hão de vir. Seja bem-vindo, um brinde ao novo momento. Pras feridas da vida, melhor remédio é o tempo. O sentimento gerado pela distância que separa por quilômetros, ou então pelo tempo que passa. Depois que tudo acaba, bate a saudade. Aí é que cê sabe que tudo foi de verdade. Sentimento gerado pela distância que separa por quilômetros, ou então pelo tempo que passa. Depois que tudo acaba, bate a saudade. Aí é que cê sabe que tudo foi de verdade. E você, o que fez pra ser lembrado? Fez alguém sorrir ou deixou alguém magoado? O fato é que o tempo não para, nunca. O que foi escrito por você não se apaga. Lágrimas derramadas, corações machucados. Não queira ser lembrado pelo mal que foi causado por você. Então, dê um passo à frente, venha para o presente e traga consigo só aquilo que lhe faz bem. Lembra de quem dizia que te amava e se foi, que jurava amor eterno e hoje não diz nem oi. Pois é, é. O tempo passa e as coisas mudam, e só os sentimentos verdadeiros continuam fazendo sentido. Quantos momentos e amigos que se foram, sem nem termos nos despedido. Viver é isso, a vida te faz sofrer, só pra ver se você é forte o bastante pra merecer ser feliz. Nada é em vão, tudo tem sentido. Sim, mesmo que não tenha uma explicação. Acredito que as pessoas se afastarão como resposta aos meus pedidos em oração. Ó Pai, livrai-nos de todo mal, amém. Afasta de mim tudo aquilo que não me faz bem. Me traga bons momentos, pessoas e sentimentos, que eu sei que vão deixar saudade com o passar do tempo. Sentimento gerado pela distância que separa por quilômetros, ou então pelo tempo que passa. Depois que tudo acaba, bate a saudade. Aí é que cê sabe que tudo foi de verdade. Sentimento gerado pela distância que separa por quilômetros, ou então pelo tempo que passa. Depois que tudo acaba, bate a saudade. Aí é que cê sabe que tudo foi de verdade.